Panorama Agrícola para 27 de junho de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua crescente, hoje é 27 de junho de 2012, está no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: a amizade forte é aquela que suporta até vendavais. Na entrevista de hoje, mudanças na legislação impõem níveis de qualidade aos moluscos. E no Viajando por Santa Catarina, Ionir Malgarese, no Meio Oeste, fala sobre frutas de clima temperado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Manejo e conservação do solo e da água são essenciais para a sua propriedade. A agricultura convencional perde a cada ano 20 toneladas de solo por hectare cultivado. Solo que vai para os rios, causa assoreamento e contaminação com agrotóxicos, prejudicando fauna, flora e água. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao meio-oeste catarinense, uma região de agricultura forte e diversificada. No campo, encontramos as vacas de leite como figuras importantes no cenário, mas tem ainda as aves, os suínos, as lavouras, terra de colonizadores italianos e alemães. Em cada parte, encontramos um pouco da tradição destas culturas. É o caso da família Marcon, da linha quilômetro 20, município de Joaçaba. O produtor Claudir, que todo mundo chama de Tibico, a mulher Adriana e o filho Alexandre herdaram o hábito de produzir frutas. Não só produzir, mas também industrializar. Na região de Joaçaba faz muito frio, por isso as frutas produzidas pela família Marcon são aquelas chamadas de clima temperado. Tem uva, figo, caqui e pêssego. A produção de figo chega a 10 toneladas por safra, a de uva 20 toneladas por safra, pêssego 3 toneladas e caqui 2 toneladas. E eles produzem também abóbora, 2 toneladas por safra. É por isso que a família não perde tempo. E quando chega a época de colheita, então, tem muito trabalho pela frente. Para ter oferta de frutas por um período maior, eles plantam diversas variedades. É um cuidado que o produtor Claudir tem para não deixar os clientes na mão. Afinal, são mais de 40 anos produzindo frutas. Os bons resultados não aconteceram por acaso, não. A família Marcon sempre teve a EPAGRE como parceira no trabalho. Foi assim que eles cresceram no negócio e se aperfeiçoaram nas tecnologias de produção. A industrialização das frutas é um segmento novo, mas já solidificado no mercado. Os produtos levam a marca do Monte, por causa da região montanhosa onde a família mora. A variedade de doces aliada à qualidade não deixa dúvidas. É mais um ramo de negócio que tem tudo para se manter forte por décadas, assim como a produção de frutas. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Uma nova portaria está instituindo o Programa Nacional de Controle Higiênico e Sanitário de Moluscos Bivalves. Essa portaria apura níveis de qualidade de moluscos, como explica Robson Ventura de Souza, pesquisador e veterinário do CEDAP, o Centro para o Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca da EPAGRE. Um molusco com uma qualidade muito boa, você pode consumir ele cru. Um molusco com uma qualidade intermediária, você passa a ter a possibilidade de fazer tratamentos pós-colheita desse molusco. Um molusco com uma qualidade ruim, você não pode consumir. Então, essa nova legislação, ela prevê justamente isso, essa diretriz internacional, onde você tem classes para fazer a retirada dos moluscos. Assim foi estabelecido na legislação. Então, passaram a existir três classes. Uma classe que é retirada liberada de moluscos bivalves, uma classe que é retirada liberada sob condição e uma classe que é retirada suspensa. O que, que estabelece se o molusco está em uma classe liberada, liberada sob condição ou suspensa? Basicamente, dois critérios. Um deles é os níveis de Escherichia coli, uma bactéria, o famoso coliforme, é um dos coliformes, no caso, né? Então, uma bactéria que indica se tem poluição naquele organismo ou não. E o segundo são a presença de ficotoxinas, quer dizer, toxinas produzidas por algas. Até então, na legislação nacional, não existiam parâmetros para as toxinas produzidas por algas marinhas. Então, essa legislação prevê. Então, se o molusco está livre de toxinas produzidas por algas e tem níveis inferiores aqui, isso é estabelecido, é um nível bastante técnico, mas menor que 230, número mais provável dessa bactéria de indicadora de poluição, ele está liberado para o consumo direto, para a venda direta. Se ele tiver entre 230 e 46 mil dessa segunda bactéria e também tiver livre de bactérias indicadoras de ficotoxinas, esse molusco ele pode sair da água, passar num local onde tem a depuração, que a gente fala que é um processo onde você coloca esse molusco por um período, ele vai ficar vivo numa uma água com uma qualidade bastante boa, ele fica então se depurando, se autolimpando, até que ele atinja um nível ideal para poder ser feito a venda desse molusco. Ou também o próprio cozimento. Você faz o cozimento dele, você reduz o nível de perigo biológico aí, né, em quase 100%, você pode fazer a venda dele. E caso o molusco ele esteja em níveis inadequados, a retirada dele é suspenso, não só em caso onde você tem bactérias indicadoras de poluição em níveis muito altos, mas também, mesmo que ele tenha bactérias em níveis muito baixos, mas você tem algum indicativo de tetoxina. Então, se você fizer a análise, esse molusco ele não vai poder ser comercializado. Bem, Robson, e quem faz essa análise, quem faz a fiscalização? Eu aqui dentro da IPAGRE, eu tenho coordenado um projeto, que ele se chama Projeto Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves, que ele tem por objetivo justamente a estruturação de um programa estadual para fazer esse controle. Então, por esse projeto, a IPAGRE estruturou, na época, juntamente com a Fundação, com a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, um programa de monitoramento dessas toxinas produzidas por algas. A gente estabeleceu também uma metodologia para fazer essas análises microbiológicas de moluscos. E todo esse know-how ele foi passado atualmente para a SIDASC, que é a empresa de defesa sanitária e defesa animal do Estado, que tem a competência de fazer esses controles. Então, a tendência é que a operacionalização desse programa de monitoramento no Estado de Santa Catarina seja feito pela SIDASC. Então, atualmente, existe uma negociação entre o Ministério da Pesca e SIDASC. A SIDESC vai realizar esses monitoramentos não só da presença de ficotoxinas, como também de bactérias indicadoras de poluição, e vai poder determinar quais são os locais onde você tem condições de retirada liberada, condições de retirada de liberada sob condição e condição suspensa. Então isso vai ser operacionalizado pela SIDASC. Com relação aos técnicos da IPAG e da SIDASC e com relação aos produtores, como eles têm sido informados? Há previsão de algum curso, alguma capacitação? Então, nesse contexto, a IPAGRE, como empresa de pesquisa agropecuária e de extensão rural, então, extensão, o nosso papel é disseminar a informação. O que a gente está fazendo? Com base nessa nova legislação, a gente já redigiu um documento. Ele é um documento como se fosse um boletim didático, né, que ele vai ter em torno de 180 páginas, esmiuçando essa legislação. Como deve ser feito o comércio de moluscos bivalves de acordo com as novas diretrizes nacionais. A gente já vai estar capacitando nossos extensionistas agora em julho sobre essa nova legislação. E a gente tem duas ações bastante importantes. Uma delas vai ser a realização de um seminário estadual, que ele ainda não tem data marcada, mas ele deve acontecer no segundo semestre, onde a gente vai estar juntando técnicos da IPAGRE, técnicos da SIDASC, técnicos da Vigilância Sanitária e outros órgãos que possam ter relação, vigilância epidemiológica, com essa questão do comércio de moluscos e da saúde pública relacionada. A gente vai colocar todo mundo numa mesma sala, vai trazer os técnicos de Brasília e vai fazer um nivelamento. Quais são os riscos associados à questão de moluscos e quais são as diretrizes da nova legislação? Qual que é o papel de cada instituição nesse contexto? Além disso, a gente tem previsão de realizar em novembro 3 cursos com produtores, um em Florianópolis, um em Palhoça e um em Penha, onde a gente vai agrupar produtores de outros municípios também. E a gente vai entregar esse material didático que tem essa explicação sobre a nova legislação e vai explicar para eles quais são as implicações para os produtores dessa nova legislação. Então a gente está fazendo esse papel de... A gente sabe que a questão dessa nova legislação não vai acontecer de um dia para o outro, vocês vão precisar ser implantados indústrias com estrutura para fazer depuração no estado, a gente vai precisar adequar tudo isso. Mas o momento é de estruturação. A gente está estruturando esse programa que a gente espera em breve, aí, em médio prazo, ter ele funcionando e garantindo a saúde para os produtos produzidos no estado, aí, os moluscos. Falou aqui no Panorama Agrícola o pesquisador e médico veterinário da Ipagre Sedap, Robson Ventura de Souza. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.